É mentira, Sr. Deputado, é mentira que as pensões mínimas e rurais não tenham sido atualizadas desde 2016. E repetir, isto é uma mentira. É falso. O Sr. Deputado disse que é falso. E é absolutamente contrário, porque aquilo que este governo fez desde que tomou posse foi precisamente aumentar estas pensões para promover a justiça social e a equidade naquilo que foi o corte cego que o governo PPD e CDS levou a cabo. Isto é importante que fique perfeitamente claro.